Usa tamã, tô mandando passinho só no sapatinho, sabe bem qual é. Trap com funk, boom bap com dub, malandro é malandro e mané é mané. De miliano, unindo as culturas, é a força das ruas na sola do pé. Se cê procura a verdade mais pura, só chama na fala pra ver qual que é. Vai, já, Rastafari, Selassie, o senhor rei dos reis. Conquistador da tribo de Judá, é a vossa majestade, o leão e suas leis. Deixa os meninos rimar, deixa as novinhas embrasar, deixa a harmonia nascer. Veja a alegria, o respeito, a saúde, fluindo de dentro de todo o seu ser. Na fonte, nós faz por onde? Hip hop, rap, Rastafari, ragamuffin, brasileiro nato, fechado com os ratos. Underground sujo, metal, meu faz ambulante. Nada como um dia após o outro na selva. O leão por vez sem dar brecha e sem guela. Guerreiro de fé, pode pá, no gela. Na grada, o injusto e não amarela. E assim vivi, pai, na força de Jack e Babi. Cai todo Rastaman, sabe o que faz? Na busca do amor difundir paz, na chama do vento que sopra. Chama da vida, chama que limpa, chama pra fora. Chama da luz violeta que vibra, limpando nós tudo na chama da agora. Chama! Manda que manda o facinho, manda que manda o facinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk, abrindo o caminho. Manda que manda o facinho, manda que manda o facinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk, abrindo o caminho. Manda que manda o facinho, manda que manda o facinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk, abrindo o caminho. Manda que manda o facinho, manda que manda o facinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk, abrindo. Os ragamãs tão lançando passinho só no sapatinho, sabe bem qual é. Rap com funk, boom bap com dub, malandro é malandro e mané é mané. De miliano unindo as culturas, é a força das ruas na sola do pé. Se tu procura a verdade mais pura, só chama na fala pra ver qual que é. Arru, viva o xamã, viva o império, juramidã. Só maloqueiro do santo cruzeiro, a força de Gaia é o nosso talismã. Os mano, pô, as mina, pá, amor é ação, então eu vou amar. Vibrando tudo de bom, através do som que vem pra curar. Vai, vai, que o autoconhecimento é o principal elemento da busca do viajante. Um dia de sabedoria verdadeira vale mais que a vida inteira do ignorante. Só maluco, beleza, que ama a natureza e toda a sua mística. O som, energia, é pura magia, terapia holística. E canto em nome do pai, o silêncio é um amigo que nunca trai. Bum bum biribai, bum biribai. Lança o passinho, cabelo sai. Espírito leão, faro felino. O amor não envelhece, morre menino. O riso é meu templo e a todo momento meu sentimento fica divino. Manda que manda o passinho, manda que manda o passinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk abrindo o caminho. Manda que manda o passinho, manda que manda o passinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk abrindo o caminho. Manda que manda o passinho. Manda que manda o passinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk abrindo o caminho. Manda que manda o passinho. Manda que manda o passinho. É o rap, é o dub, é o reggae, é o funk, é o Rastapunk abrindo o caminho.